O rádio tem dado enormes contribuições para o desenvolvimento da comunidade, provando que marcas ficam na história. E esse é o nosso papel, comunicar. Estar todos os dias junto a você, com entretenimento, com informações, com boa música. Rádio Educadora. Centro de Comunicações Werner Wanderer, Marechal Cândido Rondon. É assim que construímos a história. Está começando nossa primeira atração. Muita animação com boa música, um bate-papo amigo e descontraído com as características da nossa região. Amanhecer no sertão. É só alegria. Apresentação. Seu Índio Hertz, o seu amigo Tatu. Abraço pra ti, guri. Tá de boa, né? Tá certinho. Um abraço pra vocês, ligado na conexão. É o Márcio também aí, do Marechal Nilson. Bom dia, tudo de bom. E um bom amanhecer, um bom trabalho. Os meninos chegando pra cantar Que de Bombacha. Para reflexão e para reflexão e para reflexão e para reflexão.